Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Musicália. Este é o seu programa aqui na Rádio Antena Web, que vai para o ar de terça a sexta-feira, entre as 20h30 e as 21h. Às quartas-feiras, a Rádio Antena Web dedica os 30 minutos do nosso programa a um artista. E hoje vamos falar de um nome incontornável da música italiana, Gianni Morandi. Gianni Morandi, esse artista que nasceu em Emília, Romagna, a 11 de dezembro de 1944, tem atualmente 65 anos. Gianni Morandi foi um cantor de grande sucesso nos anos 60 e nos anos 80. Há 4 décadas que está neste mundo da música, há mais precisamente 46 anos. Entrou neste mundo da música, tinha ainda 18 anos, Gianni Morandi. Em 1962, lançou-se com um álbum com o mesmo nome, Gianni Morandi. Gianluigi, mais tarde Gianni, acabou por ter uma aceitação imediata por parte do público. Deste álbum, Gianni Morandi, constam 2 temas, os que vão abrir a emissão de hoje. Andava a 100 hora e 24 ore al giorno, aliás. Vamos ficar com estes 2 temas, extraídos deste primeiro álbum do cantor Gianni Morandi. Começamos assim, mais uma edição do Musicália. Allora per trovare la mia famiglia, andava a città allora per cantare la serenata, brem, brem, brem, brem, brem, brem, brem. E non vedevo l'ora di baciare la bocca sua, ma si brucia il motore nel bel mezzo della via, brem, brem, brem, brem, brem, brem, brem, brem. Amore, aspettami, corro a piedi da te. Per trovare la mia famiglia, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Andavo a cento all'ora per cantare la serenata, brem, brem, brem, brem, brem, brem, brem. Giunga, giunga, giunga, giunga, giunga, giunga, la, la, la. Giunga, giunga, giunga, giunga, giunga, giunga, la, la, la. Giunga, giunga, giunga, giunga, giunga, la, la. Di stare accanto a me, quando nel buio la notte si scende giù dal cielo. Io mi addormento e sogno di stare accanto a te 24 ore al giorno. Io penso sempre a te, ma tu non hai mai tempo di stare accanto a me. Quando nel buio la notte ti scende giù dal cielo, io mi addormento e sogno di stare accanto a te. Penso sempre a te, ma tu non hai mai tempo di stare accanto a me. Quando nel buio la notte ti scende giù dal cielo, io mi addormento e sogno di stare accanto a te. Xiri Ragazza foi o tema que, em 1970, mais celebrizou o cantor italiano. É que este foi o tema que Gianni Morandi interpretou no Festival da Eurovisão daquele ano. Gianni Morandi estava num dos mais importantes festivais musicais do mundo, o Festival da Eurovisão. E este era o consolidar do sucesso, que entretanto seria breve, é que na década de 70, Gianni Morandi entrou em decadência na música. Renasceu em 1980, mas vamos lá ficar com este tema, o que o celebrizou no Festival Eurovisão, Occhi di Ragazza, Olhos de Rapariga. Quanti cieli, quanti mari che m'aspettano. Occhi di ragazza, se li guardo, vedo i sogni che farò. Partiremo insieme per un viaggio, per città che non conosco. Quante primavere che verranno, che felici ci faranno, sono già negli occhi tuoi. Occhi di ragazza, io vi parlo coi silenzi dell'amore, e riesco a dire tante cose che la bocca non dirà. Tutto il sole nei tuoi occhi, quando si fa notte nella notte dei tuoi occhi c'è una luce che mi porta fino a te. Un giorno in loro scoprirò quello che tu nascondi. Sarà finito. Una spiaggia vuota senza mare, io dovrò vedere in voi. Occhi di ragazza, quanto male mi farete perdonare. L'acqua di una lacrima d'addio da voi riceverò. L'acqua di una lacrima d'addio sarà l'ultimo regalo che da voi riceverò. Escutamos agora mais dois temas deste cantor que venceu o Festival de San Remo, o maior festival musical da Itália, no ano de 1987. Ficou em segundo em 1995 e em terceiro no ano de 2000. Vale a pena lembrar, ou já agora aproveitar para lembrar, que Gianni Morandi ainda está em atividade na música. É verdade. A sua carreira conta já com 40, há pouco disse 46, e não são, são 48 anos de carreira que tem este cantor, de agora 65 anos. Gianni Morandi, que enfim, tem 65, estará a completar 66 no dia 11 de dezembro. Daí estes números aparentemente não baterem certo, mas batem porque Gianni Morandi ainda vai comemorar os 66 anos. Mas, como dizia, Gianni Morandi ganhou então estes três festivais, aliás, ganhou o Festival de San Remo em 1987, ficou em segundo em 95 e em terceiro no ano de 2000. A sua carreira continua a florir, a dar frutos. Ele continua a lançar trabalhos. O último foi em 2004, sendo que os restantes foram compilações. Mas vamos ficar com mais dois temas. O primeiro chama-se o Ginocchio da Te, a música de 1964 do álbum Retrato di Morandi e também do álbum de 1973, escutamos o tema Pietà, Colomba Mia. Estas são as duas músicas que vai poder escutar já de seguida, deste cantor italiano, deste cantor emiliano, e também são as músicas que vão anteceder às minhas despedidas. Não, não me esqueci do tema que mais celebrizou a carreira de Gianni Morandi. Ora lo so, ho sbagliato con te, ritornerò in ginocchio da te e bacerò le tue mani, amore, negli occhi tuoi che hanno pianto per me. Io cercherò il perdono da te e bacerò le tue mani, amor. Io voglio per me le tue carezze, sì, io t'amo più della mia vita. Cercherò il perdono da te e bacerò le tue mani, amor. Ritornerò in ginocchio da te. L'altra non è, non è niente per me. Ora lo so, sbagliato con te, ritornerò in ginocchio da te. Sì, io t'amo più della mia vita, io voglio per te le mura son crollate, mummia senza vita, Babele è già caduta. Sotto le macerie i topi crepano, ma chi nacque colomba le sue ali stenderà in alto. Volerà, in alto volerà. Stai volando già, colomba mia, il mondo tuo non era il mondo mio. Chi è bianco come te non ha paura, e vola in alto, vola anima pura. Perdono amor mio, colomba mia, questo cilicio ha stretto il corpo tuo, ma le ferite che ti ho dato io ti han fatto assai più male, anima pura. Le palpebre cucite non vedevo, ora che queste mura son cadute, il dono fugge quando c'è la luce, amore mio, pietà, dammi le ali. Le palpebre cucite non vedevo, marcivo nelle fogne, mi dannavo, amore mio, pietà, dammi le ali, amore mio, pietà, voglio le ali. Estamos a chegar ao final de mais um Musicália aqui na Rádio Antena Web. Estão-se a fechar as portas de mais uma edição do nosso espaço radiofónico que hoje trouxe à antena parte da história e das músicas de Jenny Morandi. Vamos ficar com as duas últimas do nosso programa, sendo que a primeira tem como nome Se Não Houvesse Più Te, e a segunda um tal clássico do qual não me esqueci, Non son degno di te, a música que mais celebrizou, quer em Itália, quer em todo o mundo, a voz de Jenny Morandi. Jenny Morandi, que aliás, estima-se que tenha vendido mais de 30 milhões de LPs de long plays ao longo da sua carreira. Repito, porque é importante, long plays, a contabilidade de CDs não está ainda feita, mas de LPs, estima-se que tenha vendido cerca de 30 milhões de cópias. Jenny Morandi é um grande cantor que ainda hoje, apesar de estar um pouquinho mais no oculto, não deixa de ser um cantor memorável e que certamente a Itália tem muito orgulho. Ficamos então com Se Não Houvesse Più Te e Non Son Degno Di Te, as duas músicas que vão encerrar a edição de hoje do Musicália da Rádio Antena Web. Amanhã estou de volta para mais músicas desconhecidas de artistas conhecidos e na próxima semana, quarta-feira, cá estarei com um novo artista na nossa Rádio Antena Web e no nosso musical. Fique bem e até amanhã. così più te. Meglio morire, perché questo silenzio che nasce intorno a me, se manchi tu, mi fa sentire solo come un fiume che va verso la fine. Questo devi sapere, da queste mie parole puoi capire quanto ti amo. Io posso darti, lo sai, solo l'amore, posso amarti per sempre. Che va, io troverei la fine se non avessi più te. Son degno di te, non ti merito più, ma al mondo non esiste nessuno che non ha sbagliato una volta, e va bene così, me ne vado da te. Ma quando la sera tu resterai sola, ricorda qualcuno che amava te. Sui monti di pietra può nascere un fiore, in me questa sera è nato l'amore per te. Bene così, me ne vado da te, ma al mondo non esiste nessuno che non ha sbagliato una volta, amore. Ti merito più, ma quando la sera tu resterai sola, ricorda qualcuno che amava te.